O troar do Maracá rege o levante da vida para demarcar em arte a consciência universal. Frente ao colonialismo, à violência e à opressão, é tempo de retomada. Contra o racismo, a desigualdade e a intolerância, é tempo de retomada. Em combate ao fogo, à queimada, chão roubado, à mão armada, é tempo de retomada. Retomar a língua, nossos nomes, a cultura e o bem viver, nossa história, a memória de quem faz acontecer. Retomar a força, a beleza, nosso brilho, identidade, o amor pela mãe terra, bem comum em unidade. Pois somos e sempre seremos a vida, o alimento, o som, a cura e a liberdade. Somos mulheres samalmeiras, curumimboto, cunhantã onça e homem gavião. E desse sagrado chão brotaremos em canção, pois somos sementes de luta e revolução. Somos o boi caprichoso e no rufar do tambor da marujada é